Carta aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Está escrito assim: e fazer isto, conhecendo o tempo. E fazer isto, conhecendo o tempo. Lucas, capítulo de número 10, versículo 2. Lucas 10, versículo 2. Disse-lhe Jesus: grande, na verdade, é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Grande, na verdade, é a seara, poucos são os obreiros. Rogai ao dono da seara que envie mais obreiros. Amém. Podeis tomar assento, por favor. Desde já agradecer a Deus pela oportunidade de poder voltar mais uma vez a esta cidade e rever e meu amigo pastor Arcelino e pastor mais obreiros que aqui também tornaram-se meus amigos. Que Deus continue abençoando esta igreja de uma maneira muito particular. Meus amados e queridos, graças a Deus nesta noite mais uma vez estamos aqui para juntos podermos adorar ao Rei da Glória e transmitir-lhes a palavra do Deus Eterno que o Senhor colocou em nossos corações. Você que está conectado nesta hora à internet e pode desfrutar das bênçãos de Deus por intermédio deste computador e deste teclado que está à sua frente. Acredite, a bênção de Deus vai te alcançar. Está te alcançando por intermédio deste aparelho. Meus amados e queridos, nesta oportunidade que aqui nós temos, nós lemos aqui dois textos bíblicos. O texto do tema desta festividade, quando diz que os sinais indicam que é tempo de fazer missões. Depois nós lemos no livro, ou por que não dizer, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, que Jesus dizendo aos seus discípulos, quando ele enviou 70 de dois em dois, Jesus disse: na verdade, grande é a seara. Na verdade, grande é a seara, e poucos são os ceifeiros, ou poucos são os obreiros. Rogai, rogai ao dono da seara que envie mais obreiros. Meus amados e queridos, é projeto, o propósito de Deus que resgatemos as vidas que estão perdidas. Deus em sua essência, Deus em seu coração, em seu amor, ele não tem prazer, segundo a Bíblia, na morte do ímpio, pois a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Meus amados, para isso Deus projetou com muita sabedoria o projeto da redenção, ou seja, o projeto redentivo que tem por base o sacrifício vicário de Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Meus amados e queridos, após a morte de Jesus, ou seja, após Jesus dizer que tudo estava consumado, e após a ressurreição, coube-nos então esta tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura. Agora deixai-me explicar ainda mais o raciocínio de Deus nesta noite para os nossos corações. Deus criou o Evangelho quando ele falou primeiramente ao patriarca Abraão, o primeiro homem a ouvir o Evangelho. Pastor Elcio, eu pensei que o Evangelho é da nossa dispensação e Abraão não sabia. Abraão foi o primeiro a ouvir a mensagem do Evangelho. Paulo escreveu aos Gálatas, e este Evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Aleluia! Pois o Evangelho fala-nos de fé, e o nosso pai na fé é Abraão, quando creu no sacrifício do Monte Moriá. Meus amados e queridos, quando Deus faz o Evangelho para resgatar o homem que está perdido em meio ao pecado que o alcançou desde o Éden, a tarefa de ministrar este Evangelho não coube aos anjos, ainda que a Bíblia diz que os anjos instaram para com Deus, pedindo a Deus que Deus lhes desse esta incumbência de pregar o Evangelho. Parece até que eu vejo os anjos diante de Deus pedindo a Deus que Deus desse esta tarefa a eles: deixe-nos pregar o Evangelho. Deus disse: não, esta tarefa não é vossa. Em primeiro lugar, vocês não podem pregar o Evangelho, porque o Evangelho são vocês, como anjos. Forem pregar o Evangelho aonde houver uma murmuração, quando vocês estiverem ministrando, com certeza vocês vão querer tomar atitudes trágicas, ou até mesmo matar ou consumir. E o meu Evangelho não é para matar, o meu Evangelho é para resgatar da morte para a vida. Aleluia! E outros sim, vocês também não podem pregar o Evangelho porque vocês não foram comprados, lavados e redimidos pelo sangue deste Evangelho. Evangelho é experiência pessoal com a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Então, meu Senhor, quem vai pregar o Evangelho? Quem vai pregar o Evangelho? Eu já escolhi. São os homens que foram resgatados pelo sangue de Jesus o Nazareno. A tarefa não é angelical. A tarefa de ministrar o Evangelho é do homem. Aleluia! Ainda que o Evangelho já prefigurava desde toda a eternidade, Deus nos deu este privilégio. É você, sou eu, que temos que fazer uso desta palavra para alcançar os homens. Amados e queridos, Evangelho também é a realização, ou por que não dizer, a concretização do amor de Deus. A Bíblia diz, na carta aos Efésios, que Deus nos amou, estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados. Aleluia! Deus não me amou depois que eu levantei a minha mão, depois que eu fui separado para o diaconato. Deus não me amou depois que eu fui ao presbitério, nem tampouco depois que fui evangelista e depois a pastor. Deus não me amou depois disso. Deus me amou antes de tudo isso, quando eu estava lá na bancarrota, surumbático, destruído, acabado e falido. Os olhos de Deus nos alcançou. Aleluia! Oh, aleluia! Eu gostaria nesta noite que você entendesse que o projeto de Deus na sua vida não é para ficar estagnado só em você. Aleluia! É para contaminar o mundo. Aleluia! É para alcançar quem está perdido. Glória seja dada ao nome de Jesus de Nazaré. Eu quero lhes afirmar nesta noite que você é o escolhido de Deus para ministrar a palavra e este evangelho. Mas o texto diz assim: é conhecendo o tempo, já é hora de fazermos missões. E a Bíblia diz em Lucas que na verdade, aleluia, a seara é grande. Eu vejo aqui, quando Jesus diz isso, Jesus já começa a mostrar o nosso desafio. E missão não vai se não for com desafio. Já deixo logo avisar os senhores que missão já é um desafio. Daí o nome missão, aleluia, um desafio pessoal. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Jesus disse assim: ei, vocês querem ser missionários? Queremos, Jesus. Vocês querem pregar o evangelho? Queremos, Jesus. Já vou logo dizer a vocês: na verdade, grande é a seara. Na verdade, grande é a seara. Então eu já quero dizer para vocês que para chegar nela, não venha com coração grande. Escute aqui, vem com soberba. Grande na verdade é a seara. Aleluia. Grande na verdade é a seara. Eu quero perguntar nesta noite: quem topa o desafio? Quem quer o desafio? Quem quer? Levante a mão se você quer. Levante a mão se você quer. Levante a mão se você quer. Deixa então eu explicar o que Deus colocou no meu coração com muita propriedade nesta noite. E eu estou me sentindo muita vontade quando o tema diz assim: conhecendo o tempo, que já é hora de fazermos missões. Paulo está se referindo que ele tinha conhecimento do tempo em que ele estava. É um dos primeiros passos para se fazer missão: conhecer o tempo. E qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo do fim. Aleluia. Em outras palavras, estamos vivendo o tempo da apostasia. Estamos vivendo o tempo da desgraça da humanidade. Estamos vivendo o tempo da imoralidade, ao ponto de a Bíblia dizer que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Estamos vivendo os tempos de Noé, quando comiam, bebiam, casava-se e dava em casamento. Qual é o tempo que estamos vivendo, pastor Elcio? Estamos vivendo o tempo da pornografia. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo da inversão de valores. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo da frieza espírita. Estamos vivendo o tempo das portas do ecumenismo. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo terra-batimento. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo de ministros pseudos que estão invertendo a verdade em mentira. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo da ciência avançada, quando já se fala de clonagem humana. E qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo em que as televisões e os programas invadiram nossas casas, perturbando o caráter de nossos filhos. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo do sono espiritual. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo que muitos estão trocando a fé pelo prato de lentilha. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo onde se deixaram a palavra de Deus do lado e se enveredaram por outros caminhos que não trazem vida. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo de que quanto mais a gente ganha para a igreja, o diabo ganha para o inferno. Qual é o tempo que estamos vivendo? O tempo da preguiça espiritual. espiritual. Qual é o tempo que estamos vivendo? O tempo do interesse financeiro. Qual é o tempo que estamos vivendo? Também não é só tempo de derrota. Estamos vivendo o tempo em que o Espírito vai ser derramado sobre a igreja para levantar a obreira. Levanta sua mão. Ai, com vosso de canarama cheia. Aleluia. Diga comigo assim: eu. Diga mais forte: eu. Sou do tempo de viver cheio do Espírito de Deus. Recebe aí a presença dele aí. Abre a tua boca e adore a Deus. Aleluia. Agora, amados e queridos, a serra, na verdade, é grande. Poucos são os ceifeiros. Meus amados, se todo o tempo que estamos vivendo é tempo de desgraça, da imoralidade, qual seria o perfil do missionário para este tempo? Aleluia. Pastor Elcio, Deus precisaria de um super-homem. Deus não trabalha com super-homens. Pastor Elcio, qual seria o perfil? Um tremendo poliglota. Quem sabe se você é um, graças a Deus por isso. Mas também não é isto que Deus está esperando. Qual seria o perfil do missionário para o tempo que estamos vivendo? Em primeiro lugar, Deus me orientou aqui que é o missionário deste tempo, diante de tanta atrocidade e adversidade, o missionário deste tempo precisa ter a unção duradoura, como teve Davi. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O Davi, quando recebeu a unção, a Bíblia diz em Samuel, que daquele dia, oh glória ao Nazareno, que daquele dia em diante, bendito é o nome de Jesus, não foi uma unção temporária, foi uma unção duradoura, e daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não mais saiu dele. Falaste, Davi. É lição de escola dominical. Mas eu não quero dar aula de escola dominical. Estou dizendo nesta noite que a unção do missionário de hoje tem que ser uma unção duradoura. Oh, aleluia. Porque senão o islamismo te consome, o catolicismo te derrota, a imoralidade te deturpa e a mentira te faz a falência. Mas quem tem a unção duradoura destrói as muralhas e invade a área do diabo. A unção de Davi trouxe surpresa na batalha. Oh, pastor, o senhor vai falar da batalha de Golias e de Davi? Não! Eu quero falar da surpresa da batalha. Quando eu fui militar, as instruções que nós recebíamos eram esta aqui. A surpresa é o elemento fundamental. Se tem militar que sabe que o provérbio é esse. O elemento surpresa. A unção de Davi dava-lhe o elemento surpresa. Quando Golias disse: dai-lhe o homem, o guerreiro, Deus disse: vou-lhe dar um ungido. Urema cheia, lai-me cova suri coma na cheia. Quando você dá um guerreiro, Deus disse: vou lhe dar um ungido, porque a unção faz a diferença. Deixa eu logo aproveitar aqui, Lauriette. Aqui lhe vai uma profecia. Não é um conselho, é uma profecia. Nunca deixe a unção sair da tua voz. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Quem está sentindo a unção de Deus aqui? Aleluia! A unção de Davi lhe deu uma surpresa de batalha de armamento. Olha, esperava uma lança, uma espada, lá vai uma pedra. O Golias, campeão, já dizia: se jogar a espada, eu saio. A lança eu também saio. O dardo é mole para mim, mas pedra? Oh, aleluia! Oh, você tem a pedra angular na tua vida. Você tem a pedra de esquina. Você tem a pedra angular. Esta é a arma de quem tem a unção. Levante a tua mão para receber a presença de Deus. Agora! O perfil do missionário deste tempo: uma unção duradoura. Segundo, o missionário deste não é homem de mar, é homem de rio. Diga assim: eu sou do rio. Não é de Janeiro, não, é do rio de água. Eu sou do rio, eu sou do rio. O missionário deste tempo é homem de rios. Ezequiel 47, e o anjo me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Pastor, o oceano tem mais água? Sim. O mar tem mais água? Sim. Só que a água do mar é a mesma de hoje, foi a mesma de ontem. Se tu voltar lá amanhã, é a mesma água que tu mergulhou hoje. E se tu jogar alguma coisa que não é perecível no mar, vai dar em alguma praia. Porque o mar não se renova. O missionário de hoje não é de mar. O missionário de hoje é do rio. A água que você mergulha no rio hoje não é a mesma de hoje. O rio se renova todos os dias, porque nela tem uma nascente. Levante a tua mão nesta noite e a glória a Deus. De hoje não é de mar. O missionário de hoje é do rio. A água que você mergulha no rio hoje não é a mesma de hoje. O rio se renova todos os dias, porque nela tem uma nascente. Levante a tua mão nesta noite e a glória a Deus. Os jovens se drogam, bebem, se prostituem, a humanidade vai para o marasmo, voltam para casa da noitada com a cara arrebentada, acabado, destruído. No outro dia, para sair de novo, não dá, porque são de mares, são de oceano. O crente... O congresso começa quinta-feira, acaba 10 horas. Ele volta para casa e aí, amanhã eu estou lá de volta. Aí o congresso na sexta acaba 10 e amanhã, sábado, eu estou lá. Eu não perco nem um dia. Sabe por quê? Porque aqui não é mar, aqui é rio. Você bebeu água ontem, está bebendo hoje, vai beber outra amanhã e vai sair daqui nadando na presença do Espírito de Deus. Renovado as forças, levante a mão, receba aí a presença de Deus. Oh. adore, adore. Se você está no rio, mergulha, mergulha nele, mergulha nele, mergulha nele, mergulha nele. O missionário precisa mergulhar no rio da vida. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. Mergulha, mergulha, mergulha. O rio de Deus está passando aí. O rio de Deus está passando aí. Mergulha nele. O missionário de hoje tem que ter visão atualizada, porque hoje é o tempo. Olha o conselho de Davi para Salomão, 1 Crônicas 27, 10. Eu não pude fazer o templo, olha, pois, agora. A planta já foi me dada há algum tempo, mas a obra é agora. Então olha, pois, agora. Esforça-te e faz a obra. Como é que eu tenho uma visão renovada, pastor El? É quando você sai do rio de Deus. A Bíblia diz que o anjo levou Ezequiel até o quarto estágio. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Água que não dava para atravessar, não ser a nada. Porque ninguém começa do quarto, começa do primeiro para chegar ao quarto. Pastor, eu estou com pressa. Vai no estágio de Deus que você vai bem. Se Ezequiel jogasse no quarto, ele morria afogado. Porque a atmosfera do quarto passo não é a mesma do primeiro. Água dos artérios, você comanda a água. Mas água que não dá para atravessar é ela que te comanda. E se você mergulhar direto no quarto estágio, você vai fazer força e vai cair. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, meu espírito, diz o Senhor. No quarto, como é que é, pastor? No quarto é assim, olha para cá. Você relaxa e boia e deixa que as águas te levam. Para ver a visão, tem que sair do rio de Deus. A Bíblia diz que quando Ezequiel saiu, ele disse: eu vi que de um lado e do outro da margem haviam árvores que tinham crescido e foram plantadas. Antes dele entrar, a terra era seca. Antes dele entrar, a terra não produzia nada. Enquanto ele mergulhava, Deus fazia brotar a árvore. Mergulha nesta noite, que a tua visão vai ser renovada. Visão atualizada. Quarto, o missionário de hoje não pode ter os olhos secos. Jesus chorou, e o missionário de hoje tem que ter olhos molhados. Vira para o seu irmão e pergunta se já chorou alguma vez por missão. Mas tu já chorou pelo carro que não comprou, pelo parente que faleceu, pela namorada que te deixou, pelas brigas em casa. Já chorou alguma vez por missão? Levante a sua mão assim comigo. O Espírito nesta noite quer te dar um quebrantamento de alma, para que você veja com os olhos da lacrimejando a necessidade de chorar por missões nesta noite. Chora! O missionário é o alimento de sua alma. Salmo 42. Eu não sou hipócrita, e não sou hipócrita mesmo, mas às vezes nós estamos no nosso recanto de nosso lar, com tudo bom e tudo melhor, e às vezes naquela hora tem missionários se alimentando de lágrimas. Pois Davi disse assim: os meus olhos derramam lágrimas que me servem de alimento, e enquanto eu me alimento, a minha alma derrete dentro de mim. Sabe qual é o alimento do missionário? A lágrima junto com a alma. Eu não sei como é que ele faz isso, mas enquanto ele chora, a alma derrete, e ele vai bebendo a lágrima, vai bebendo a lágrima, vai bebendo a lágrima, vai bebendo a lágrima, e vai se enrobustecendo. Aleluia! Quando a gente faz o apelo aqui para missão, para ofertar, para poder fazer um propósito, é porque enquanto você está comendo bem, vestindo bem, tem alma. Nesta noite você teve cantora, você está tendo pregador, amanhã terá pregador, terá cantor, e tem missionário que não está tendo nada, ele é o pregador, ele é o cantor, o alimento é a lágrima. Nesta noite levante a tua mão e recebe a consciência missionária agora. Ai, uma suricanda raba cheia. Tempo, oh, tem que ter lágrima nos olhos. Jeremias já dizia: oxalá que a minha cabeça se tornasse um manancial, os meus olhos com duas, para eu poder chorar pelos mortos da vida do meu povo. Eu quero chorar, chorar, chorar, chorar, chorar. Sabe por que tua vitória ainda não chegou? Porque os teus olhos estão secos ainda. Derrama nesta noite lágrimas de Deus agora. Ezequias, tu vai morrer, porque tua casa está uma bagunça. Lá vai Isaías e mora. O Ezequias virou para a parede. Quando virou para a parede, disse: Deus, ah, meu Deus, vais fazer isso comigo. As lágrimas brotaram nos olhos. Veja que a lágrima tem poder de fazer retroceder. Quando a lágrima molhou o rosto, Jeová disse: Isaías, meia volta. Mas Senhor, não saia nem do pátio, volta da onde você está. E diga a Ezequias que ele acrescenta 15 anos de vida, porque eu ouvi as orações e vi as lágrimas. Olha para cá, pega essa profecia, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. A lágrima tem poder de fazer retroceder um profeta. Eu não sei que situação você está, mas eu sei que o profeta ainda não chegou no pátio, e Deus vai mandar ele voltar em tua direção. Estou vendo o profeta dando meia volta e dizendo: tem vida para você, tem vida para você, tem vida para você, tem vida para você, tem vida. Olha a vida de Deus, olha a vida aí, olha a vida aí, olha a vida, olha a vida, olha a vida, tem vida. O Senhor mandou lhe dizer que se acrescenta 15 anos. Olha onde a lágrima vai. Pois é, olha onde a lágrima vai. Qual o sinal que tu queres? Veja, o relógio de atrás ande 10 graus à frente ou retroceda 10 graus atrás? Ezequias, esquece isso, Isaías. Se eu ficar bom ou não, o relógio só vai para frente. Agora, se ele voltar, aí é outra história. Seja feito como tu queres. Vocês sabem que o relógio de Acaso é pela sombra do sol, e a Bíblia diz que o sol retrocedeu. O relógio, o sol permanece no lugar, a terra é que faz rotação e translação. Para o relógio voltar, a terra teve que parar e retroceder. Não foi o sol que voltou, foi a terra que parou. Não se vive dois momentos duas vezes, um momento duas vezes. Não se vive dois momentos uma vez. Esse congresso é único, aí o outro é semana que vem. Mas essa noite é única. Ninguém vive duas vezes. Mas a lágrima faz voltar. Não é eu que digo na heresia, está escrito lá. Quando Ezequiel disse voltar 10 graus, aí ele disse, está feito. E a Bíblia diz, e tudo voltou a ser como era antes. Espírito Santo neste lugar.